de som. Eu vou mandando som, fazendo o que é bom. Sinto as batidas do meu coração nesse mundo complexo. Várias vezes eu errei, mas eu mudei. E também acertei informação. Elevou minha autoestima, voz da razão. Formou o Alan na rima. Alternativa é o hip hop brasileiro. É o break, o MC, o DJ, o grafiteiro. Rima, ação, em batida, caixa, bumbo. Microfone, voz ativa. Ganhamos o rap, é uma das únicas esperanças do povo brasileiro, que ganhou as periferias do mundo inteiro. Porque é preciso viver, é preciso acreditar. Deixa o samba rolar, o menino vai tocar. E de escravo a rebelde das periferias, somos andarilhos do gueto. Noite e dia foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? E é com toda essa gente que eu quero lutar. Não podemos parar, o garoto vai cantar. São necessárias as mudanças pra humanidade caminhar.